jardim do teu Senhor. És o cravo, és o lírio, és um aroma de amor. És a pétala preciosa pra quem cuida do jardim. Vai cantando, mocidade, Jesus Cristo quer assim. Mocidade, mocidade, Jesus Cristo te espera. Exalar o teu perfume no tempo de primavera. Segue avante, mocidade, passo a passo, mão em mão, sempre olhando para Cristo, e terás um galardão. As criancinhas, assim disse o Senhor. Mocidade, tu és minha, prega paz ao pecador. Me espere confiante, pois em breve eu virei. É uma coroa de glória para cada um darei. Mocidade, mocidade, Jesus Cristo te espera. Exalar o teu perfume no tempo de primavera. Segue avante, mocidade, passo a passo, mão em mão.